onde a vida é um campo de batalha sem trégua. Mano cria no mic, sem rima ensaiada, só a verdade nua e crua. Ninguém escolheu nascer no inferno, mas tá aqui. O destino traçado no berço de lata e fifine. A polícia rondando igual urubu na carniça. A justiça vendada, mas a sentença é precisa. Meu mano saiu com uma Glock na cinta. Sabe que o Estado não dá outra alternativa. Ou se rende pro crime ou trabalha por mixaria. Escolha errada e cova rasa é garantida. Sistema sujo quer nos ver sangrar. Trabalho honesto não dá pra bancar. Sobrevivente ou mais um número no jornal. Se eu cair hoje, amanhã cê nem vai lembrar. A mãe chorando na fila do presídio. Visita marcada, esperança no fio. A cela é um templo, o crime é religião. Não tem caminho certo dentro dessa opressão. Se eu prego a visão, me chamam de revoltado. Mas nunca vi burguês preso por assalto armado. Terno e gravata assinam nossa sentença. Enquanto meu povo só aumenta a estatística da violência. Sistema sujo quer nos ver sangrar. Trabalho honesto não dá pra bancar. Sobrevivente ou mais um número no jornal. Se eu cair hoje, amanhã cê nem vai lembrar. Corre diário, mas o lucro é ilusão. 20 anos de trampo ou 1 milhão na mão. Se a escolha é viver, mas sem dignidade, prefiro morrer de pé do que ajoelhado na grade. Mano, cria rima aquilo que o povo sente. O ódio na veia, revolta crescente. Se a cidade é uma guerra e a paz não existe, que minha voz seja o grito dos que resistem. Cabeça encosta, perdeu!